326, solo 35, chegando a 2-1, desse manual, solo. 219, minha 326. Eu acho que era o Papa Golf. Prossiga, Golf. Estabilizado no ILS. Intenção é pouso, pistão a 0 ou no 7? 1 a 7. Gente, reporte para modificação de regras. A reportar. Detalhes que legal no 0 e no 0. Oxalanha 6142 no 7, puxa acionamento. O 6142 está autorizado, chama para um táxi. Chama, Leandro. Fala, Salvador, boa tarde, Oxalanha 326. Oxalanha 326, autorizado táxi a Alfa Juliette, posição 01 no 71. Alfa Juliette 01, é isso. O meu Golf, solo 36, ao estacionar, frequência livre, boa. Retorno via corredores, que nega 1009. O Victor Golf Eco atinge 13 mil pés, já tem contato com o terreno, propõe o cancelamento. Gente, plano cancelado agora no 736, continue descido até 1500 pés na proa da rotatória, aguardando para chamar a torre Vitor Golf Eco. A senhora poderia, por gentileza, me dar a proa ideal para a rotatória? Afirmativo, está presente da proa 210. 210, obrigado. O Vitor Golf Eco, reporte visual com o campo. Reportarei. Azul 4002, desça para 2000 pés, autorizado LSXC, reporte final estabilizado. Papatango Victor Golf Eco já está visual com o campo. Gente, se agora em 1:00 da sinal 95. 7:00, obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. 3 Oi, Salvador, boa tarde, é o Papatango Victor Golf Eco. Oi, Vitor Golf Eco, reporte curta final, pistão 7, vento 140 graus, 11 nós, machado travado. Vitor Golf Eco. Segue pra qual parte, Vitor Golf Eco? Parte 5. Quase 107, torre 1895. Falando Gregorio. Afirma. Está presente autorizado cruzar o campo, corrigindo cruzar, aproximação da 1-0. E reporte no solo controlado do Gregorio, 130 graus, 99, agilizando na medida do possível. Agilizando, é para solo controlado, guardião 07. Xanerma 315, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. Centro Recife, 1251, alterna 13395, Xanerma 6315. Salvador, solo aos 4-0, estacionar na área de Safra, cancha livre, boa. Oxané 6142, táxi. Um 42, dois dias contatos? Táxi, 73 a bordo, com 3:40, Natal. Xanaia 6142, está autorizado o táxi via Pátio 1, Táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro, 10009. Xanaia 5, Pátio Índia, obrigado, boa tarde. 17. Gente, Vitor Golf, tem aqui um helicóptero aproximando para o pátio 4, à direita da casa do Chirona 7, não interfere com o seu pouso. Vento 150 graus, 10 nós, pouso autorizado na 7. Vitor Golf. 10-35, transformando 5401. 95, boa. Seneca. É o Seneca Victor Golf Echo. Ok, Vitor Golf Echo, gente. Salvador, boa tarde, azul 562, está uma meia de meia para cima. Correto, senhor, pronto, o acionamento está. 140 graus, já confirmou. Oi, senhor. Gente, Lédio, sol 02, frequência livre, boa. Abaixar e travado, 5.2. 5.2 a 1, Seneca pousando na pista auxiliar, a sua esquiva interfere com sua aproximação. Vento 140 graus, 11.9, tudo autorizado, pista na 0. Livre, pouso na 10, 5.2. Região 314, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada a MAG, NH1 no 009. Vitor Golf Eco, sim, solo aos 44, frequência livre, boa. Autorizada para hoje, ICAP. 142, ponto 0, pronto. Aí mantém o 10, né, 142. Quem mantém? Frequência livre, Mike Acosta. Chame Turri 11895, existe altímetro no 009. Minha lenta decolagem é 142. 009. Alfa, Juliette, posição 0371. Alfa, Juliette, 03, obrigado, Azul, 52. Torre 1-1-985. 7-1-935, boa. Boa tarde, 6142. Xanã 1-42, contato Farol Decolar, saída Puca, se for para o 350. 350, pode voar direto Aracaju? Xanã 1-4-2, autoridade direto, Jamo. Jamo. Boa tarde, uniforme, micro informe, autorizado, alinhado e decolar, pistão no 7, mento, pistão no 0, corrigindo. Mento no 30 graus, 11 nós. Oh, Roger, I'm calling as to push back and start up. On 8-8, we'll call back to our respective level of 1-1. Distinguished Anticorpo, gentileza. Bom decolado, passa meio pé na saída Puca. Décimo fora, microfone. Chame controle, 1935, decolou 5-1, boa. 1935, uniforme microfone. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, uniforme microfone. Tá decolado na saída Puca, Carcaju. Passa 1500. Papai, meu uniforme, Mike uniforme, contato radar na decolagem, frente ao nível 240, saída PUCA. Saída PUCA, subindo para 240, uniforme, Mike uniforme. Chamei minha 314, desça para 2000 pés, autorizado LS, é que foi o reporte final estabilizado. Quem negar no 009. 1009, para 2000 pés, autorizado LS, pode voar Duna, senhor? Autorizado minha 314. Beto Dona, 2 no pés, LS X-Ray, 314. Salve, você tem um controlamento correto, me chamou pronto, te vejo também. Bom, no 097, essa é a identificação, dessa para 050, chegada a bom, se quer negar no 009. Passagem 3154, desça para o nível 050, chegada a Mário, PNH 1009. Autorizado 3154. Meu nome 42, chame Centro Recife 2685, alterna 13365. 385-3385, obrigado. 3365, obrigado. Desça para 3 mil pés, 1009, direto do Lula. O 1097, desce, mantenha 4 mil pés, altímetro 1009. 1009, igual 1097. Papa Romeu, uniforme, Mike, uniforme, controle de Salvador. Prossiga para o uniforme aqui em forma. Que seu destino é Garanhuns, Pernambuco, confere? Afirmo. Confirma o destino? Garanhuns, Serra Novembro, Golfo Novembro. Afirma, Garanhuns, Pernambuco, confere? Confere. Ok, nível 240 está incorreto, confirme 2230 ou 250? 210, como final solicita o uniforme aqui em forma. Ok, ciente, 210. Do gol 1884, Pararacaju, informação nossa, pronto, cópia. 1884, centro de Aracaju, nível de voo 230, decoda 10, pula esquerda, Tira tu Aracaju, após prossegue direto Aracaju. Controle Salvador, pera 119, decimal 35, transponda 5467, via Golf 677, o Gol 1884. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10, curva esquerda na saída Puca, Jamo, após o direto Aracaju. Controle saída operando em 1935, pela Golf 77, no transponda 7, Gol 1884. 7-9-6, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 1-0, curva direita, saída da El, Lisa Bridge, VIP do 1-0, após o SMAP, após o Lúbito, após a Barcena e após conforme rota. Controle Salvador, pele 1-1-9-35, transfala 5-4-6-4. Autorizado Salvador, 360, decola 1-0, curva direita. Desceu da El. Daniel Linda, Linda, direto Brito. Intercepta, passou 2 do Lobo, 1-0, Esmap, Esmap, voa Barbacena. 9-3, controle, 5-4-4, transporte. Voa 7-9-6, após Esmap, voa Lúvito e após Barbacena. E o transponder 5-4-6-4. Ok, após Esmap, voa Lúvito, após Lúvito, Barbacena. Transponder 5-4-6-4, gol 1-7-9-6. Voa 7-9-6, acontecimento correto, me chama pronto, pushback, tramento. Na 314, pistão 0, baixou, travou? Afirmativo, senhor. Já ia chamar, passado travado. Maravilha. Autorizado, 6314? Ah, sim, pistão 0 livre, vento 140 graus e 19, pouso autorizado. Confiado, pouso autorizado, pistão 0, 6314. Eu acho que 75 aeroestágio, autorizado morro, meu pé, decolada 17, curva direita, corredor Xé, controle 119-35-0153. Gente, vou ver com a torre, hoje de altímetro 1009, instrumento de teste de decolagem, 118-95. Operação radar para sequenciamento, veículo 220, limite pelo localizador, quando 097. Ok, só para confirmar então, reduz para? 1.70 nós, operação pro 220, limite ao localizador. Tá certo, pro 220, reduz a velocidade, limite ao localizador, 1.097. Five, five, six. Autoriza o acionamento na posição? Está autorizado, me chama pronto, pushback. Aponta para o pushback, posso dar 1884. 0035, informa uma Airbus da Avianca ingressará à sua direita, posição 08. Após ter autorizado o pushback acionamento, me chama para o táxi. Após o azul, Juliette, posição 08. Gol 097 desce para 2000. Esquerda para uma 150, livre LS, chame no localizador. Check, esquerda para 157, chamar no localizador 1097. Zero, degree sinus. O Papa Romeo Uniforme, Mike Uniforme, chama agora centro Recife, frequência 126.85. 2.85, Uniforme, Mike Uniforme. Identificação, desce para 3 mil pés, voa do nada para a exposição. Especializar o localizador lá no 907. Continue a aproximação, reporta full ILS, igual 1097. Reporta na ILS, igual 1097. Autorizado, 3-1-5-4. 3-1-5-4, 154, uma milha e meia do marcador externo, completa sinal e aliança, chama a torre 118-95. 195, 32, 3154. Juan Romeo, acho que é Mike Tango, por exemplo, sua pátio. Poderia confirmar intenções? Torre Salvador, tá 3154, sinal abaixado, travado, passando aí a terra. Táxi 3154, vento 120 graus, 9 nós, tudo autorizado, pista no jato. Autorizado, posição 3154. Bolo 097, 5 milhas para o marcador externo, completa redução para a velocidade de aproximação. Chama agora a torre em 118.95. 118.95, vamos dar 97. Como é que está? Poderia confirmar pessoas a bordo? Chegou 1884 para o táxi, 114 a bordo, 1h59, alterna Salvador. Pois, como é que está? Estacionamento, táxi de decolagem, torre 1895, administrativa, turma 009. 4131. E a Índia, posto pela 0, torre 118, 95. Posição altímetro 009. Autorizado via Índia, ponto zero, vai chamar 2895, com 1009, com 1884. Climb and maintain level 320, flight direct to later position. Climb and maintain level 320, direct later position, Zoo 4131. Afirmo, 1-1-8, decimal 9-5. Vai, Desk McTango, prossiga. Eu vou dar a Desk 5241, informação para... 5241, seu autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola 10, curva à direita, saída A, paralelo, pode prosseguir direto com Conquista. Autorizado da Terra em 119, sua 35, 3.5476. Desce para 2.000 pés, autorizado a final ILS, pistão no zero, chama estabilizado no Lockheed, é o 4462. A saída água, transformação, transporte, e o controle central, a 5241, confirmando, a saída será água, posso prosseguir direto com o Kisto, me chama pronto para estiver estacionamento. Ah, boa, após água, descobriu. Boa tarde, 5, está autorizado o táxi. Via parte 1, até foi Índia, posto pela 10, torre 11895, ajuste altímetro 9009. Condutor 3154, não. 3154, autorizado táxi via Alfa, me reporta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, 3154. Bona 796, autorizado que tiver extramento, me chama para um táxi. Autorizado, Bona 796. Bom dia, boa tarde, o Xené 6327, tem informação para autorização 200 para Ilhéus. 6327, estão de Romeu Juliette, tá 3, 154. 3154, ingresso de Juliette, posição 02, pete ouro. 02, 13, 154. 6327, 240 Juliette, pronto, cópia? Pronto, cópia. 6327, autorizado Juliette, número de voo 240, vai decolar da 10, curva direita, saída da L, liga, pede para seguir, direto Juliette, liga Golf 677. Controle elevador, tem 119, decimal 35, transponder 5507. 1-3-0-10-10-9-3-0-decolar, pista 10. Eu sigo o GSA Tango. GSA Tango, setor 0 do Morro, 2500 pés, decolando no 7, curva à direita, corredor cheio, mantendo restrição de meu pés. Controle instalador para aí, 119, decimal 3, 5, transponder 0152. Meu pés, voa direto Duna, vigilância. Obrigado, até mais. Restrição de meu pai, se preocupa com uma pessoa a bordo. Kilo Romeu Oscar, boa tarde. Direto Monte São Paulo em condições visuais. Atualiza 2.500. Tá livre, 2.500, tá? Obrigado, Oscar. 6.6 a bordo, autonomia de 3.5, tratamento a bordo. O voo no 796, está autorizado táxi de Apache 1, Tatsu Índia, ponte para 1.0, torre 1.1895. Fechar o time, então, 009. Norte 1, Índia, 2.9.12.9, norte 1, gol 1.9.7.9. Gol 1.0.9.7, fica atento a ganho da companhia. Taxiando após ingresso de hoje, posição 1.0. Após o passo da companhia, mulher para 1.0.1.0.9.7. Subindo para o 2.3.0, gol do 8.8.4. Decimal 1, having a strip, good afternoon. 1-5, em contato radar na decolagem, sobe para nível 180 e voa direto Leda. 180 Leda, seria possível ilhão na frente? Inicialmente Leda 9075. Beleza, 9075. Boa tarde, igualmente. O 966, sua identificação permanece sob vigilância. Desce para 4 mil pés e voa direto Duna, o 966. Tenente Austin, reporte atingindo o 1000, Mike Acosta. Dan 3192, desça para 3.500 pés. 3.500, 3192. Gol 9075 autorizado direto do Ilhéus. Ilhéus, muito obrigado, 9075. Gol no 620, controle aciona a identificação. Permanece sob vigilância radar. Desce para 5.000 pés, direto posição Duna, altimetro 1009. Gol 1620. Estabilizando o localizador, azul 4462. 4462 completa a final LS. Chama a torre 118-95. Boa tarde. 895, boa. Controle de 935, obrigado. Controle de Salvador, uma boa tarde, sou 1796, decolado 2.000 pés, nada é. 1796, da Gol, boa tarde, contato radar na decolagem. Sobe para nível 360 e voa direto posição Leda. Direto Leda, 6360, Gol 1796. Gol 1884, passa nível 140, chama agora centro Recife, frequência 12685. 12685, centro Recife, uma boa tarde, Gol 1884. 84 da Gol, boa tarde. Gente, Oscar, 1000, como é que é com o controle? Ou sobe para 1.500 ou desce para 500 pés, confira. Ok, para os corredores 1.500 pés, Mike Acosta, altimetro 1009. Oscar Mike Tango, informe no pátio 4, pronto. A intenção é decolar ainda hoje? Faz plano? Agora centro Recife, 1251, boa viagem. Gol 9075. Na escuta? 9075, passa nível 160, direto em Ilhéus. Chama centro Recife em 1251, Gol 9075. É, centro Recife 251, Gol 9075, obrigado, boa tarde. Boa tarde, centro 3192, tráfego 1 para 2 horas, sentido contrário, 2.500 pés de altitude, um Highlander, asa fixa, monomotor. Victor 1500 pés na escuta. Salvador, é o sinal 6331, informação passar, pronto, corte, acompanha. Porta 6331, está autorizada com Congonhas, nível de voo 360, decoda 10, curva direita. Seguida a aero, transição laser após o abrite, via após o 16, após o horizonte, após o trive, depois conforme o ato. Controle Salvador, opere 119, decimão 35, transforme 5506. 6331, autorizado Congonhas, nível 360, decola pela 10, curva direita, da aero, laser, bridge, 6731, e após o transplante de volta. Controle 1935, transplante 5506, transplante 5506. Seja nada, Zé. Tango, prossiga. 6331, chama lá. Seu visual, começo. Tenho 241, estou autorizado, São Frontex. Costa está bem visado com o Airbus. Ciente, Mike Acosta. Então, 3192, mantendo 2500 pés ao atingir, está livre da aproximação final ILS. Estamos estabilizados no lock. Então, 3192. Camarada, Ciente, Mike Boas, o 462, Vibrão. 462, estou autorizado a taxi Alfa, me reportam da Juliette. Alfa antes da Juliette. Desce e mantenha 2000 altímetro 1009. 2000 009, gol 965. Gol 1620, desce para 3000 pés altímetro 1009. Gol 1620. Prossiga. Autorizado Brasília, nível de voo 320, decolada 10, curva direita, saída Ábora, Lesca, Vieta, do 17, após a pena, após conforme rota. Controle Salvador, Pérez, 119, decimal 35, responde 5515. Nível 140, chama agora centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 251, boa, obrigado. Fechado e travado, acelento 140 graus com ordinais. Reportará. Para pronto. Juliette, antes da Alfa, 4462. 4462, aguarda. Vai manter aqui, Juliette. De 66, autorizado a aproximação final ILS, informe estabilizado no lock. Autorizado o táxi via Pátio 1, táxi da Índia, ponte Peralma 0, torre 1895, base de altímetro 1009. Azul 4462, que atende a TR da CIP, iniciando táxi após ingresso a Juliette para a posição 08 do Pátio 3. Mike Kostka, 1500, no senhor do Axé, através de Pitaçu. Mike Kostka, chama agora a sua em 118.95, mantenha-se visual, boa tarde. Kostka, boa tarde. Eu, Papa Romeo, Mike Kostka, através de Pitaçu. Gente, Mike Kostka, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporta lá através do vertical de Itapuã. Mantém 1500? Achei o critério. Ok, vou manter 1500 aqui, tá mais fácil. Prezado, tá aqui, Léo de Saltango, chame no ponto de espera, pronto. Lima Papa Mike, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, chama na final para pouso. T-5241 na Lima, tempo 1-0, preparando. Estabilizado, gol da 9-6. Do 9-6, 3 milhas do marcador externo, redução para a final, foi a redução para a velocidade final de aproximação e chama agora a torre 118.95. Reduzindo. Bono 620. Reautorizando para 2.000 pés, livre a aproximação final ILS, informa, estabilizando o lote, 1620. 2.000 pés e formalmente estabilizado, 620. Pushback, acionamento. Pushback, ok? Guardando, 6331. Então, 3192, aproxime Alfa Juliette para o ponto 14. Alfa Juliette para o 43192. Ponto de espera da Oscar, será o número 2. Gente, após a passagem da aeronave, após a saída da guarda, irá partir para o 1604, após a mesma linha para a retaguarda, tarifa pushback após táxi 6331. Gente, após a passagem da aeronave, que vai parar no 4, a gente inicia o pushback e chama para o táxi 6331, obrigado. Cabo travado. Maravilha. É um helicóptero, um aerocóptero, à direita da cabeceira 1-0. A 1-9500 pés não interfere com a sua aproximação. Vento 1-2-0 graus com 10 nós, livre pouso, pistão 1-0. Ele pouso com a 9-6-6. 9-6-0. O 5241 declou 2-9, chame de 9-3-5 com o voo. Boa tarde, 5241, confirma. Nação, 1-0, reporte livrando. Reportará livrando, completando aqui o 3-0, Oscar. Tem condição de agilizar? Afirmo. Maravilha. Ok, após a curva direita, radial 235 em Salvador, e as restrições da subida, é o que tenho que cumprir? Negativo. Desconsidere a subida, sai para 200, desconsidere a saída árvore, curva à direita para a radial 235 de Salvador, sobe para 200. Ok, subi direto de volta 200, radial 235 de Salvador, tempo 5241. Afirmativo, sem restrições. 960, afirmo, sem restrições. Estabilizado 620. Estabilizado 620. 620, 2 milhas do externo, completa aqui na LS, torre 118-95. Bom, boa tarde. Afirmativo, vou aproximar aqui do eixo. Posta. Serra Tango autorizado a decolar, pista no 7, vento 130 graus, 2 nós. Aprende, Léo, Serra Tango. Corre, boa tarde, peça do externo, vou ver 2 0, já baixado, travado. No 2 0, um helicóptero, agora cruzando o campo. Para pouso na pista auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Vento no 30 graus, 29, baixou e travou? Passado e travado. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-6-2-0. 1-6-2-0, Paulo Salvador, Vona 9-6-6. 6-2-2-7, vai aí, Guadalupe, uma aeronave da companhia que já está terminando o curso, já vai iniciar o táxi. Agora a distância para o SPC. Salvador Gol no 966. Gol no 966 vai prosseguir via Alfa e reportar antes do Juliette. Alfa antes do Juliette. Que meu vento no solo por 620? Gula 20 graus com 10 nós. Alfa e 20. Juliette Serra Tango decolou 32, chame de 935, bom voo. 935, tá, graças. Mike Echo, você confirmando, vento 120 graus com 10 nós, reposto controlado na cabeceira na 7. Reposto será controlado na 17, Mike Echo. Controle, boa tarde, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, boa tarde, sobre mantém 2.500 pés, direto Morro de São Paulo, altimetro no 009, Juliette Serra Tango. Essa é a base direto Morro na 009, Tango. De autonomia, Alterna Galeão. Autorizado táxi via IG Alfa, do ponto esperador no 0, Torre 1, 1895, Kenegal no 009, boa viagem. Sendo táxi, IG Alfa, ponto espera 1895, ajustado 1009, Jané 633, obrigado, bom fim de semana. 1966, após aeronave da Oceané, da Avianca, livrar a entrada da Juliette, está autorizado ingresso na mesma para o portão 09. No outra vez do ISO, segue o follow, metal 9, no 966. Juliette para 09, siga no follow me. 6327, vai observar a nave da Avianca. Graças a que solo, que após a mesma, liberar a retaguarda, tarifa pushback, resposta 6327. Tango, Oscar Yankee, boa tarde. Mike Tango, esse circo é da homem? Tango, Oscar Yankee, solo 34, libera direito, chame no 2, 1, décima nova, solo. Alô, Salvador 620, boa tarde, Jona, Eco. 620, Alfa, reporte antes da sua Juliette. Alfa, reporte antes da sua Juliette, 620. Ok, então, Serra Juliette, entendido que modifica seu destino de Aracaju para Salvador, confirme. Gente, Tango, Serra Juliette, mantenha-se em condições visuais. Tem referências visuais com o farol da barra, Juliette? Vou direto farol da barra, mantendo no meu pé em condições visuais. Gente, Mike Acosta, pode o tráfego alinhar.